manhã. Bem no meio da dança ela tirou o sutiã. Yeah. E eu tentando entender e fazendo rock and roll até o amanhecer. Olhei para o relógio e já era quase duas. O ponteiro tá subindo e ela tá ficando nua. E eu pagando pra ver. Eu vou contar para vocês. E eu tentando entender, fazendo rock and roll até o amanhecer. Olhei para o relógio e já era quase quatro. Ela saiu da sala me levando para o quarto. E eu pagando pra ver. E fazendo rock and roll até não mais poder. E já era quase cinco. Eu tentando disfarçar, ela pegando no meu cinto. Eu tentando entender, fazendo rock and roll até o amanhecer. Olhei para o relógio e já era quase seis. Ela disse, Marceleza, como é bom, faz outra vez. E eu pagando pra ver. Você quer rock, minha filha, então vira o roll. Olhei para o relógio e já era quase sete. Ela disse, baby, baby, como é bom, então repete. Eu tentando entender. Olhei para o relógio e já era quase oito. O tempo tá passando e como é bom esse biscoito. Que delícia. E eu pagando pra ver. Fazendo rock and roll até não mais poder. Olhei para o relógio e já era quase nove. De cabeça pra baixo e mesmo assim ela se move. Eu tentando entender. Olhei para o relógio e já era quase dez. Tá tudo certo, baby, só não morda os meus pés. E eu pagando pra ver. E fazendo até não mais poder. Posso.